Sim. Anderson Amaro, del MPA del Brasil. Movimento de Pequenos Agricultores. Nós outros aqui temos debate muito firme acerca da importância da luta dos povos da região Latinoamérica. Sim? Conseguimos esses dias todos ter boas discussões em torno da importância das sementes, a importância do campesinado da região. Uma das principais mesas de debate que temos aqui falou a respeito do papel do campesinado para a sociedade. Papel este é que pouca gente dá importância, sim? É o campesinato que alimenta mais de 70% da população da região. Outra coisa é a importância de fazermos lutas nas calles, no campo, contra o capital que se manifesta no campo através do agronegócio. Que para nós, o agronegócio é responsável pela exploração do campo, pela usurpação de seus direitos. Direitos esses que a população do campo tem sido envenenada principalmente pelas multinacionais como Monsanto, Bayer e outras como Cargill, etc. Assim. Então, estes são os principais desafios que temos no próximo período, que é fazer o enfrentamento contra as multinacionais. Estamos aqui mais de 80 organizações da nossa região. Organizações membros da CLOC Via Campesina e também evitadas por nós outros para que tenhamos esse bom debate esses dias todos aqui.